Eu tava lá, doidão, ouvindo algo me chamar. Colher flores no chão, vendo alma subiar. Meu jardim é secreto, ninguém vai desconfiar. Eu tava lá, doidão, eu tava lá. Eu tava lá, doidão, ouvindo algo me chamar. Colhendo flores do chão, ouvindo alma assoviar. Meu jardim é secreto e ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar. Então soem as trombetas, o jardineiro voltou. Sombra e água fresca, tratamento gol. Me traga um degustativo e água de coco. Uma dose da poção mágica e balas de troco. Balas pra louco, que eles não querem de cereja. Disseram que era open bar de catuaba e cerveja. No jardim hidropânico, inferno botânico. Desmaiando bafômetro, derretendo termômetro. Mensagem com vômito, até múmia entrar na paz. Jogando franca na vidraça, brigando nojo na taça. Meu jardim labirinto, o beco tá falando em dor. Já lembrei quem redicou, minha frieza te indicou. Eu tava lá, doidão, ouvindo algo me chamar. Colher flores no chão, vendo alma subiar. Meu jardim é secreto, ninguém vai desconfiar. Eu tava lá, doidão, eu tava lá. Eu tava lá, doidão, ouvindo algo me chamar. Colhendo flores do chão, ouvindo alma assoviar. Meu jardim é secreto e ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar, o meu lugar é mocado. Não cola rus patife não, só chamos pilaco. Energias positivas, várias rimas elevadas. O free chicote estrala quando tem tanto pancada. Cogumelos azuis, colorindo a paisagem. Vi até o ventania no meio dessa viagem. Mundão alucinante, só tô pegando os blocos. Meu jardim é secreto e pra você tá osso. Em meio aos confins dos mundos, entre medos e segredos, encontro o meu refúgio acoplado em meu aconchego. E durante a travessia, louco, cheio de bala, assombrações que me acompanham ficaram em minha senzala. O barqueiro que não se cala, quer guiar minha jornada. Pegou o bonde andando em meia barca furada. Não sei onde é o ponto, se para ou se desaponta. A felicidade se contempla em um lanche cinco contos. Eu tava lá, doidão, ouvindo algo me chamar. Colher flores no chão, vendo alma subiar. Meu jardim é secreto, ninguém vai desconfiar. Eu tava lá, doidão, eu tava lá. Eu tava lá, doidão, ouvindo algo me chamar. Colhendo flores do chão, ouvindo alma assoviar. Meu jardim é secreto e ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar. Salve Samuel, a MPC mais rápida de todo o Velho Oeste. Eles têm magia, mas eles não imaginam.